Meditação da Autoaceitação. Encontre uma posição confortável. Permita que o corpo se acomode, soltando lentamente o peso do dia. Feche os olhos e traga a atenção para dentro. Respire fundo. E ao expirar, libere qualquer tensão. Mais uma vez, inspire com calma. E solte o ar devagar, sentindo o corpo relaxar. Perceba que neste momento não há nada que precise ser feito, apenas estar presente e respirar. Agora leve sua atenção para o corpo. Perceba os pés, as pernas, o abdômen, o peito. Sinta os ombros, o pescoço, o rosto. Observe sem julgamento como cada parte se sente. Não há certo nem errado, bonito ou feio. Há apenas o que é. O corpo é a sua casa e tem feito o melhor que pode, todos os dias, para manter você vivo. Enquanto respira, reconheça a sabedoria que existe em cada batida do coração. Ele pulsa sem que você precise pedir. Os pulmões se enchem de ar e se esvaziam sozinhos. O corpo trabalha em harmonia, mesmo quando a mente duvida. Diga mentalmente: meu corpo é suficiente. Meu corpo é digno de amor e respeito. Sinta essas palavras ecoando dentro de você. Agora volte sua atenção para os pensamentos. Observe-os como nuvens passando no céu da mente. Você não precisa lutar contra eles, apenas perceber que eles vêm e vão. Alguns são leves, outros densos. Mas todos são apenas pensamentos. Eles não definem quem você é. Você é o observador, não o conteúdo da mente. perceba se há alguma voz crítica aí dentro. Talvez uma exigência, uma cobrança, uma comparação. Apenas reconheça essa voz e olhe para ela com gentileza. Eu escuto você, mas escolho a calma. Eu me aceito exatamente como sou neste momento. Acolher não é desistir de melhorar. É parar de lutar contra si mesmo. Agora leve a atenção para o coração. Imagine uma luz suave e rosada se expandindo nessa região. Ela representa o amor e a aceitação que nascem em você. A cada inspiração, essa luz cresce. A cada expiração, ela se espalha por todo o corpo, levando a compaixão e ternura. Você está se acolhendo, se permitindo ser exatamente quem é. Pense agora em alguma parte de você, física ou emocional, que você tem dificuldade em aceitar. Traga-a à mente com suavidade, sem culpa, e diga para essa parte: eu vejo você, eu aceito você, você faz parte de mim. Sinta como o corpo reage a essa aceitação. Talvez surja um alívio, uma leveza ou até uma emoção. Acolha tudo. Tudo que aparece aqui é bem-vindo. Respire fundo e perceba o quanto você já é inteiro, mesmo com suas imperfeições. Você é um ser completo em constante transformação. Repita mentalmente: eu sou suficiente. Eu sou digno de amor. Eu me aceito por completo. Sinta o poder dessas palavras vibrando em cada célula do seu corpo. Permaneça por alguns instantes em silêncio, apenas respirando e sentindo essa energia de amor e acolhimento. A cada inspiração, receba ternura. A cada expiração, solte a autocrítica. Deixe que o silêncio o abrace. Você está seguro, completo e em paz. Comece a trazer sua consciência de volta para o corpo. Sinta novamente o contato dos pés com o chão, das mãos apoiadas, do ar ao redor. Faça uma respiração profunda e, ao expirar, imagine sorrir para si mesmo com carinho. Agradeça silenciosamente por estar cuidando de você. Leve uma das mãos ao peito e sinta o coração batendo. Ele lembra você a cada segundo que é amado e digno de amor. Quando estiver pronto, abra os olhos suavemente. Olhe ao redor com calma, trazendo consigo essa sensação de acolhimento e paz. Você é único, imperfeito e maravilhoso exatamente como é. Respire mais uma vez. Sinta o ar, o corpo, a vida. E lembre-se, autoaceitação é o primeiro passo para o verdadeiro amor. Você acabou de praticar a meditação da autoaceitação.